Deixa sentir o seu sabor. Me beija, amor. Me beija. Com sua essência pura, seu gosto de loucura. Linda flor que não se acha na floricultura. Deixa. Deixa, com a mente calma, você na minha palma. Melhor espécie de toda fauna. O quarto vira sauna de essência natural que você me deixa. Com vontade de te apertar e você nunca se queixa. Querem te proibir de ficar comigo e eu não ligo. Te dou um pega e nós sempre damos um perdido. Rolo incendeio na minha cama. E no começo era às vezes, agora todo dia da semana. E não reclama, isso me deixa relaxado. Quantas letras já escrevi ao seu lado. Primeira vez que eu te vi, tão bom que foi nós dois. Você com seu vestido de papel de arroz. E depois daquela cena, eu percebi que você amenizava os problemas, minha flor. Eu não me importo se os outros nos olhem. Só quero viajar e caminhar sentindo o gosto do seu pólen. Deixa sentir o seu sabor. Me beija, amor. Me beija. Com sua essência pura, seu gosto de loucura. Linda flor que não se acha na floricultura. Deixa. Deixa. Sentir o seu sabor. Me beija, amor. Me beija. Essência pura, seu gosto de loucura. Linda flor que não se acha na floricultura. Deixa. Deixa os vizinhos reclamarem do seu perfume. Tô nem ligando, só aumento o volume. Não quero apagar seu fogo, conheço o jogo. De dons pega e começa tudo de novo. Você é camuflada com sua beleza. Deixa feliz nos momentos de tristeza. Satisfação é seu sabor de inspiração. Abaixa a pressão e alivia a tensão. Gosto de loucura me leva nas alturas. Você é minha cura, seu cheiro me procura. Muitos tentam te achar defeito, mas eu só quero sentir o gosto do seu beijo. Minha comparsa, não me trapaça, não existe farsa. Me dá a graça, nós dois na praça, os cana embaça. Só fico eu e cê some igual fumaça. Deixa sentir o seu sabor. Me beija, flor. Me beija. Com sua essência pura, seu gosto de loucura. Linda flor que não se acha na floricultura. Deixa. Deixa. Sentir o seu sabor. Me beija, flor. Me beija. Sua essência pura, seu gosto de loucura. Linda flor que não se acha na floricultura. Deixa. Sister.